Capítulo 22 A Estrada para Acheron. A alvorada esbranquiçava o leste quando Amalric conduziu suas tropas para a boca do Vale dos Leões, ladeado por colinas baixas roliças, porém íngremes, e no solo uma série de terraços irregulares. Na parte mais alta do terreno, o exército de Conan mantinha sua formação, esperando pelo ataque. As tropas que haviam se juntado a ele marchando desde a Gunderlândia não eram compostas exclusivamente por lanceiros. Vieram milhares de arqueiros bossonianos, 4.000 barões e seus homens do norte, inchando as alas da cavalaria. Os lanceiros agruparam-se em disposição compacta em cunha, na estreita cabeça do vale. Havia 19.000 deles, a maioria gunderlenses, incluindo 4.000 aquilonianos de outras províncias. De ambos os lados, 5.000 arqueiros bossonianos. Atrás, aprumados em seus corcéis e com lanças erguidas, 10.000 cavaleiros de Poitain, 9.000 aquilonianos, barões e seus partidários. Era uma posição forte. Os flancos não podiam ser invadidos, pois isso significaria escalar as íngremes colinas sob as garras das flechas e espadas dos bossonianos. O acampamento ficara para trás em um terreno estreito e escarpado que nada mais era que um prolongamento do Vale dos Leões em um espaço um pouco mais elevado. Conan não temia ser surpreendido pela retaguarda, porque as colinas atrás de si estavam repletas de refugiados e homens alquebrados, cuja lealdade era inquestionável. Mas, se sua posição era difícil de ser abalada, também não seria fácil abandoná-la. Era tanto uma armadilha quanto uma fortaleza para os defensores de Conan, uma última e desesperada resistência de homens que não esperavam sobreviver, a não ser em caso de vitória. A única linha possível de retirada passava pelo estreito vale atrás deles. Xaltotun subiu em uma colina do lado esquerdo do vale próxima à larga entrada. Era mais alta que as demais, conhecida como Altar dos Reis por motivos há muito esquecidos. Somente o homem de Acheron o conhecia, e sua memória datava de mais de 3.000 anos atrás. O mago não estava só. Seus dois companheiros, furtivos e sinistros, estavam lá e traziam uma garota aquiloniana com as mãos e os pés amarrados. Deitaram-na sobre uma antiga pedra que se parecia curiosamente com um altar e coroava o topo da colina. Por longos séculos havia estado lá, desgastada pelos elementos, até que muitos duvidavam que não passasse de uma interessante formação natural de rochas. Mas o que realmente era e por que ali estava, Xaltotun lembrava-se desde antigamente. Os ajudantes afastaram-se com as costas curvadas como gnomos silenciosos, e Xaltotun ficou ao lado do altar de pedra com a barba negra soprada pelo vento, olhando o vale do alto. Ele podia ver claramente as costas do sinuoso Shirk e, por cima dos morros, a entrada do vale. Podia ver a cunha de aço reluzente nos terraços, as vestes dos arqueiros refletindo a luz do sol entre rochas e arbustos, os altivos guerreiros em seus corcéis, com penas flutuando no capacete, lanças erguidas como moitas eriçadas. Do outro lado eram visíveis as longas linhas serrilhadas dos nemédios movendo-se em alas de aço brilhante para a boca do vale. Atrás deles, os pavilhões coloridos dos lordes e cavaleiros e as tendas dos soldados comuns que se espalhavam até perto do rio. Como uma torrente de metais fundidos, as tropas nemédias fluíram para o vale. O grande dragão escarlate era um turbilhão à sua frente. Primeiro marcharam os arqueiros em alas pares, bestas semi-levantadas, flechas nos arcos, dedos nos gatilhos. Depois vinham os lanceiros e atrás deles a verdadeira força do exército. Os cavaleiros com bandeiras desfraldadas ao vento, lanças erguidas, levando à frente seus grandes corcéis, como se rumassem para um banquete de sangue. E lá no alto dos rochedos, a tropa aquiloniana, que era bem menor, permanecia em silêncio. Eram 30.000 cavaleiros nemédios, e tal como na maior parte das nações iborianas, a cavalaria era a espada do exército. Os homens a pé, 21.000 lanceiros e arqueiros, eram usados para abrir caminho para o assalto dos cavaleiros de armadura. Ao comando de avançar, os arqueiros começaram a abrir espaço sem quebrar as alas, lançando suas setas com zunido e ardor. Mas as flechas não chegaram aos alvos ou atingiram inofensivamente os escudos sobrepostos dos gunderlenses. Antes mesmo que as bestas pudessem entrar na linha de alcance assassino, os longos arcos dos bossonianos estavam fazendo estragos em suas fileiras. Bastou pouco tempo e uma tentativa fútil de trocar fogo, e os arqueiros nemédios começaram a recuar em desordem. Suas armaduras eram leves e as armas não eram páreo para os arcos longos dos bossonianos, abrigados por rochas e arbustos. Além disso, os homens a pé careciam da moral dos cavaleiros, sabendo que eram usados meramente como ferramenta para limpar o caminho. Os besteiros recuaram, e entre suas linhas abertas, os lanceiros avançaram. Como eram, em sua maior parte, mercenários, os mestres não tinham remorso em sacrificá-los com a intenção de mascarar o ataque dos cavaleiros até que estivessem na distância de combate corporal. De ambos os flancos, os arqueiros lançavam suas setas a longa distância, os homens de lança marchavam enfileirados, e atrás deles vinham os cavaleiros. Quando os lanceiros começaram a fraquejar diante da selvagem saudação de morte que zunia e assobiava dos rochedos, uma trombeta soou, dividindo os grupos, um para a direita e outro para a esquerda. No meio deles, os cavaleiros trovejaram em suas couraças. Correram diretamente contra uma nuvem de morte pungente. As setas encontravam cada brecha em suas armaduras e feriam os corcéis, que se atropelavam nos terraços gramados, retrocedendo, empinando e caindo para trás, arrastando seus cavaleiros. Homens de armadura espalharam-se pelos rochedos. O ataque vacilou e recuou. Tarascos estava sedento para lutar, mas foi o barão de Thor quem de fato comandou naquele dia. De volta ao vale, Amauric reagrupou suas tropas e praguejou ao olhar para a floresta de lanças com pontas visíveis acima dos capacetes dos gunderlenses. Esperava que sua retirada atraísse os cavaleiros para fora da área de proteção com um ataque rochedo abaixo em sua perseguição, onde seriam cercados por seus arqueiros e trucidados por sua cavalaria. Porém, os rebeldes não se mexeram. Servos trouxeram água do acampamento para os cavaleiros, que tiravam seus capacetes e mergulhavam de cabeça nas tinas. Os feridos nos rochedos gritavam em vão, morrendo de sede. Na parte superior do vale, fontes refrescavam os insurgentes. Eles não passaram sede naquele dia longo e quente de primavera. No altar dos reis, ao lado da milenar pedra esculpida, Xaltotun assistiu a maré de aço declinar e escoar. Os cavaleiros nemédios com plumas e lanças foram arrasados por uma nuvem sibilante de flechas, empurrados contra a parede por armas e escudos. Machados ergueram-se e estraçalharam seus capacetes, trazendo abaixo cavalos e cavaleiros. O orgulho dos gunderlenses não era menos feroz que o dos cavaleiros. Eles não eram dispensáveis para ser sacrificados para a glória de homens melhores. Aquela era a melhor infantaria do mundo, com uma tradição que se tornava sua moral inabalável. Os reis da Aquilônia há muito haviam aprendido o valor de uma cavalaria inflexível, mantendo sua formação inalterável e a grande bandeira do leão tremulando ao vento. Na ponta da cunha, uma grande figura em uma armadura negra rugia e golpeava como um furacão, com um machado gotejante que separava ossos e aço de igual forma. Os nemédios lutaram tão galantemente quanto suas tradições de alta coragem exigiam, mas não conseguiam romper a formação em cunha de Conan. No cume dos montes, o ataque era impiedoso. Seus próprios arqueiros eram inúteis, os lanceiros incapazes de escalar as alturas e enfrentar os bossonianos. Taciturnos, os cavaleiros recuaram contando suas selas vazias. Os gunderlenses não deram gritos de triunfo, só fecharam suas fileiras, escondendo as lacunas deixadas pelo ataque, enquanto o suor corria para dentro de seus olhos nos capacetes de aço. Apertaram as lanças e aguardaram com os corações ferozes inchados de orgulho por um rei ter lutado a pé ao lado deles. Atrás, os cavaleiros aquilonianos não tinham se movido. Permaneciam sentados em seus corcéis, estáticos. Um mensageiro esporeou seu cavalo suado até o topo da colina chamada Altar dos Reis e olhou amargamente para Xaltotun. Amauric enviou-me para dizer que é hora de você usar sua magia, feiticeiro, ele disse. Estamos morrendo como moscas lá no vale. Não conseguimos romper a posição dos revoltosos. Xaltotun pareceu expandir-se, ficar mais alto, fantástico e terrível. Retorne a Amauric, ele falou. Diga-lhe que reagrupe as alas para um novo ataque, mas que espere por meu sinal. Antes disso, ele verá algo de que se lembrará até o dia de sua morte. O cavaleiro saudou o mago, compelido contra sua vontade, e desceu a colina a toda velocidade. Xaltotun ficou ao lado do horrível altar de pedra e olhou para os mortos e feridos nos terraços, para o bando sorridente e manchado de sangue no topo das colinas, para as alas derrotadas logo abaixo do vale. Vislumbrou o céu, a menina magra sobre a pedra negra, e entoou uma invocação imemorial, erguendo seu punhal ornado com hieróglifos arcaicos. Set, Deus das Trevas, Senhor Escamoso das Sombras, pelo sangue de uma virgem e pelo símbolo sétuplo, eu chamo seus filhos debaixo da terra negra. Crianças das profundezas, sob a terra vermelha, sob a terra negra, despertem e sacudam suas horríveis jubas. Que as montanhas de pedras e colinas caiam sobre meus inimigos. Que o céu escureça acima deles e a terra se rompa sob seus pés. Que um vento das profundezas escuras se enrole ao redor de seus pés e os enegreça e murche. Ele fez uma pausa com o punhal erguido. No tenso silêncio, o rugido das tropas cresceu, trazido pelo vento. Do outro lado do altar estava um homem vestindo um manto negro, cujo capuz escondia traços pálidos e delicados, olhos escuros, serenos e meditativos. Cão de Azura! Sussurrou Xaltotun como o sibilar de uma serpente irada. Você enlouqueceu a ponto de procurar sua desgraça! Roubal! Quiron! Chame novamente, cão de Acheron! Disse o outro e sorriu. Chame-os mais alto! Eles não escutarão a não ser que seus gritos reverberem no inferno! De um matagal à beira da crista, saiu uma velha trajando vestes de camponesa, seus cabelos flutuando sobre os ombros, um grande lobo cinzento seguindo seus calcanhares. — Bruxa, sacerdote e lobo! — murmurou Xaltotun seriamente e gargalhou. — Tolos! Querem lançar suas palhaçadas charlatãs contra minhas artes? Com um aceno de minha mão, irei varrê-los de meu caminho! Suas mágicas são bambus ao vento, cão de Python, respondeu o Azuriano. Você se perguntou por que o Shirk não encheu e aprisionou Conan na margem oposta? Quando vi os relâmpagos na noite, adivinhei seu plano e meus feitiços dispersaram as nuvens reunidas por você antes que pudessem esvaziar suas torrentes. Você nem soube que sua feitiçaria para fazer chover falhara. Você mente! Berrou Xaltotun, abalado e sem confiança na voz. Eu senti o impacto de uma poderosa feitiçaria contra minha, mas nenhum homem na Terra poderia desfazer a mágica das chuvas após ser elaborada, a não ser que fosse possuidor do próprio coração da feitiçaria. Mas a enchente que planejou não ocorreu, respondeu o sacerdote. Olhe para seus aliados no vale, Paitoniano. Você os levou para a matança! Foram pegos nas presas de uma armadilha e você não pode ajudá-los. Olhe! Ele apontou para um cavaleiro a galope saído do desfiladeiro do vale superior atrás dos poitanianos, girando algo acima da sua cabeça. Desceu pelo meio das alas dos gunderlenses que deram um profundo rugido, bateram suas lanças e escudos como trovões nas colinas. Nos terraços, as tropas ensopadas de suor recuaram. O mensageiro gritou como um demente balançando os restos rasgados de uma bandeira vermelha. O sol cintilou sobre as escamas douradas da serpente que neles se contorcia. — Valérios está morto! — berrou Adratos, vibrando. — Uma névoa e um tambor levaram-no ao seu destino! Eu reuni aquela bruma, cão de Python, e eu a dispersei! Eu com minha magia, que supera a sua! De que isso importa? Urrou Xaltotun com seus olhos ardendo, os traços convulsionados. Valérios era um tolo. Não preciso dele. Posso esmagar Conan sem auxílio humano. Por que então a demora? Zombou Adratos. Por que permitiu que tantos de seus aliados caíssem picados pelas flechas e espetados pelas lanças? Porque o sangue ajuda uma grande magia, trovejou Zaltotum fazendo eco nas rochas. Porque nenhum mago desperdiça suas forças impensadamente. Porque eu preferi conservar meus poderes para os grandes dias que virão, em vez de empregá-los nesta luta nas colinas. Mas agora, por Set, eu irei liberá-los ao máximo. Observe, cão de Azura, falso sacerdote de um deus falido, e veja algo que abalará sua sanidade para sempre. Adratos meneou a cabeça e gargalhou. O inferno jazia em sua risada. Olhe, demônio negro de Python! Sua mão saiu de dentro do manto, segurando algo que ardia e queimava como um sol, mudando a luz para um brilho dourado, pulsante, que deixou a pele de Zaltotum semelhante à de um cadáver. Zaltotum berrou como se tivesse sido esfaqueado. O coração! O coração de Ariman! Sim! O único poder que é maior que o seu! Zaltotum pareceu estremecer, envelhecer. Repentinamente sua barba estava granulada como neve, os cachos salpicados com cinza. O coração! Ele murmurou. Você o roubou, cachorro, ladrão! Não fui eu. Foi uma longa jornada para o sul. Mas agora ele está em minhas mãos e suas artes negras não podem superá-lo. Tal qual o ressuscitou, ele o enviará de volta para a noite para a qual o havia arrastado. Você irá tomar a Estrada Negra de volta a Acheron, que é a Estrada do Silêncio e das Trevas. O Império Negro não renascido permanecerá uma lenda e uma memória sombria. Conan reinará novamente e o coração de Ariman voltará para a caverna abaixo do Templo de Mitra para queimar como um símbolo do poder da Aquilônia por milhares de anos. Zaltotum bramiu e correu para o altar de punhal erguido, mas de algum lugar, talvez saído dos céus ou da grande joia que brilhava na mão de Adratos, foi disparado um feixe cegante de luz azul. Acertando em cheio o peito de Zaltotum, ele refulgiu e as colinas ecoaram o choque. O mago de Acheron caiu como se tivesse sido atingido por um relâmpago e antes que tocasse o chão, já estava terrivelmente alterado. Ao lado do altar de pedra não havia um cadáver de carne e osso, mas uma múmia enrugada, pardacenta, seca, uma carcaça irreconhecível coberta de pó. A velha zelata olhou para baixo sombriamente. Ele não era um homem vivo. O coração de Ariman emprestou-lhe um aspecto falso de vida que enganava até a si próprio. Eu sempre o vi como uma múmia. Adratos inclinou-se para libertar a garota no altar quando, dentre as árvores, surgiu uma singular aparição. A carruagem de Zaltotum, puxada por estranhos cavalos. Silenciosamente avançaram até o altar e pararam, com as rodas quase tocando a coisa marrom seca sobre a grama. Adratos ergueu o corpo do mago e o colocou no carro. Sem hesitação, os bizarros corcéis fizeram meia volta e seguiram em direção sul, colina abaixo, observados por Adratos, Zelata e o Lobo Cinzento, até desaparecer na longa estrada para Acheron, que fica além do alcance da vista dos homens. Lá embaixo, Amauric enrijeceu-se em sua cela ao ver aquele cavaleiro descendo os rochedos, brandindo a bandeira da serpente manchada de sangue. Por algum instinto, virou a cabeça para o altar dos reis e ficou de boca aberta. Todos os homens no vale viram um eixo de luz ofuscante que se ergueu do topo da colina, formando uma chuva de fogo dourado. Bem acima das tropas, chamas cegantes momentaneamente empalideceram o sol. — Aquele não é o sinal de Zaltotum! — gritou o barão. — Não! — respondeu Tarascos. — É um sinal para os aquilonianos! Veja! No alto, as alas começaram a se mover rapidamente em altos brados, ecoando por todo o vale. — Zaltotum falhou conosco! rosnou Amauric furiosamente. Valérios falhou conosco! Caímos em uma armadilha! Que Mitra amaldiçoe Zaltotum que nos trouxe até aqui! Soem a retirada! Tarde demais! Gritou Tarascos. Olhe! Do topo dos rochedos a floresta de lanças despencou, implacável. As alas de Gunderlenses abriram para a esquerda e à direita como uma cortina, dando passagem para os cavaleiros da Aquilônia, que, como furacão, desceram a colina trovejando e rugindo. Não havia como resistir ao ímpeto daquele ataque. Setas atiradas pelos besteiros, já desmoralizados, ricocheteavam nos escudos e capacetes fechados. Com suas lanças abaixadas, os rebeldes varreram as fileiras de lanceiros como um maremoto. Amauric deu nova ordem de ataque e os nemédios, com a coragem dos desesperados e ainda em maior número que os atacantes, esporaram seus cavalos para os rochedos. Mas eram homens desgastados sobre animais cansados. Os cavaleiros da Aquilônia, que não haviam dado sequer um golpe naquele dia e suas montarias, estavam em pleno vigor. Vinham colina abaixo como o impacto de um meteorito. E foi com fragmentos de rocha e metal que se engancharam, lutando contra as fileiras de nemédios, ferindo-os, fazendo-os em pedaços e empurrando os remanescentes contra os penhascos. A pé surgiram os gunderlenses, sedentos de sangue, e os bossonianos que corriam atrás de qualquer inimigo que ainda se movesse. Pelas encostas, a maré da batalha tragou os confusos arqueiros nemédios, que fugiram em ondas dispersas, jogando as bestas fora. Os lanceiros que sobreviveram ao ataque explosivo dos cavaleiros foram retalhados pelos brutais gunderlenses. Em confusão louca, a batalha passou pela ampla boca do vale e chegou à planície infestada de guerreiros que os perseguiam em combates individuais e em grupos, enquanto seus corcéis empinavam e davam coices. Os nemédios foram esmagados e, incapazes de se reagrupar ou formar uma resistência, saíram em debandada correndo para o rio. Muitos alcançaram-no, escapando para a estrada a sudeste com todo o interior do país atrás deles. O povo os caçava como lobos. Poucos chegariam a Tarantia. A rendição final não ocorreu até a queda de Amauric. O barão, lutando em vão para reunir seus homens, enfrentou o grupo de cavaleiros que seguia o gigante de armadura negra, cuja couraça ostentava o leão real, tendo ao lado a bandeira do leão dourado com o leopardo escarlate de Poitain. Um guerreiro alto, com túnica reluzente, ocultou sua lança e investiu contra o senhor de Thor. Com grande estrondo, a lança do Nemédio golpeou o capacete do inimigo, rompendo parafusos e rebites, e o arrancou, revelando as feições de Palantides. Mas a lança do Aquiloniano atravessou o escudo e a armadura para transfixar o coração do barão. Um bramido soou alto quando Amauric foi arrancado de sua cela, quebrando a lança que o empalara, e os nemédios cederam, aniquilados pelas hostes do reino da Aquilônia. A hora do dragão tinha terminado. Amauric estava morto como feiticeiro, e a bandeira real da Nemédia pisoteada com sangue e pó. Os cavaleiros sobreviventes ainda tentavam escapar, mas Tarascos não fugiu. Sabia que tudo estava perdido, mas com um punhado de seguidores fiéis, investiu pelo meio da peleja, consciente de um único desejo: encontrar Conan, o Cimério. E, afinal, ficou de frente com ele. As formações tinham sido desbaratadas, os bandos divididos e varridos. As plumas de Trócero brilhavam em uma parte da planície, as de Próspero e Palantides nas outras. Conan estava sozinho. As tropas protetoras de Tarascos foram caindo, uma a uma, até que os dois reis se encontraram e partiram para um acerto de contas, de homem para homem. No confronto, o cavalo de Tarascos tropeçou e caiu. Conan desmontou de seu corcel, enquanto o rei da Nemédia desvencilhava-se dos arreios para se levantar. Com os dois frente a frente e de armas em riste, o aço piscou cegamente sob o sol, colidindo entre faíscas azuis. Então um barulho retiniu na armadura e Tarascos foi ao chão depois de sofrer um poderoso golpe da espada de Conan. O Cimério colocou seu pé sobre o peito do inimigo e apontou-lhe o gume. Sem capacete, ele balançou a juba negra e seus olhos azuis trincavam com seu antigo fogo. — Você se rende? — Você me poupará? — perguntou o Nemédio. — Sim, mais do que fez por mim, seu cão. Vida para você e todos seus homens que jogarem fora suas armas, ainda que eu deseje partir sua cabeça, seu ladrão infernal. O Cimério resmungou. Tarascos virou o pescoço e olhou para a planície. Os restos das tropas nemédias estavam fugindo pela ponte de pedra, com hordas de aquilonianos vitoriosos no encalço com a fúria da vingança. Bossonianos e gunderlenses infestavam os campos de seus inimigos, rasgando suas tendas em pedaços em busca de pilhagens, fazendo prisioneiros, vasculhando a bagagem e virando os vagões. Tarascos praguejou fervorosamente, mas só encolheu os ombros, que era o que podia fazer diante das circunstâncias. — Muito bem, eu não tenho escolha. Quais são suas exigências? — Renda-se e me entregue todas as suas tropas que ainda resistem na Aquilônia. Ordene que suas guarnições marchem para fora dos castelos e cidades, sem suas armas, e tire seus exércitos infernais da Aquilônia o mais rápido possível. Você também deverá devolver todos os aquilonianos vendidos como escravos e pagar uma indenização que será determinada posteriormente quando o dano que sua ocupação causou ao país puder ser determinado. Você permanecerá refém até que todos esses termos sejam cumpridos. Muito bem, rendeu-se Tarascos. Eu renderei todos os castelos e cidades mantidas por minhas guarnições sem resistência e todas as outras coisas serão cumpridas. Qual o resgate por meu corpo? Conan riu, tirou o pé do peito do Nemédio, agarrou seu ombro e o levantou. Mas, antes de começar a falar, percebeu que Adrato se aproximava. O sacerdote estava mais calmo e tranquilo do que nunca, passando por corredores de homens e cavalos mortos. O Cimério limpou o pó besuntado de suor de seu rosto com a mão manchada de vermelho. Havia lutado o dia inteiro, primeiro a pé com os lanceiros e depois na sela, liderando o ataque. Sua túnica estava despedaçada, a armadura ensanguentada e amassada por golpes de espadas, machados e clavas. Como mito, ele assomava contra um fundo de sangue e matança como um sombrio herói pagão. Muito bom, Adratos, ele disse com fervor. Por Crom, fiquei feliz ao ver seu sinal. Meus cavaleiros estavam enlouquecidos de impaciência e devorando-se por dentro para tomar parte na batalha. Não poderia tê-los contido por muito mais tempo. E quanto ao mago? Ele tomou a estrada sombria para Acheron, respondeu Adratos. E eu irei para Tarantia. Meu trabalho aqui acabou, mas tenho uma tarefa a ser realizada no templo de Mitra. Nesses campos, salvamos a Aquilônia e mais do que esse reino. Sua cavalgada para a capital será uma procissão triunfal com um povo louco de alegria. Toda a Aquilônia saúda o retorno do seu rei. E então, até que nos encontremos no grande salão real, até breve. Conan ficou em silêncio, observando o sacerdote partir. De várias partes do vale, cavaleiros vinham em sua direção. Ele viu Palantides, Trócero, Próspero, Sérvios, Galanos com suas armaduras borrifadas de escarlate. O trovão da batalha dava lugar ao clamor de triunfo. Todos os olhos, brilhando de exultação, estavam voltados para a grande figura negra do rei. Braços brandiam para o alto suas espadas tingidas de vermelho. Uma torrente confusa de sons cresceu, profunda e retumbante, como a arrebentação do mar. — Salve Conan, rei da Aquilônia! Tarascos falou. — Você ainda não disse qual será o preço do meu resgate. Conan riu e embainhou sua espada. Flexionou os braços e correu os dedos ensanguentados pelos grossos cachos negros, como se sentisse naquele momento a recuperação da coroa. — Há uma garota em seu harém chamada Zenóbia. — Sim, de fato há. — Pois bem. O rei sorriu ante uma memória extremamente agradável. — Ela será seu resgate e nada mais. Eu voltarei a Belverus por ela conforme prometi. Era uma escrava na Nemédia. Porém farei dela a rainha da Aquilônia.